Eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Com esse texto bíblico de Provérbios, capítulo 4, verso 3 e 4, nós estamos dando início a essa programação nesta manhã e queremos com muito prazer, com muito carinho, cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo já o final de mais um mês, que daqui a pouco se avizinha, e a gente percebe que esse ano de 2011, ele está passando rapidamente como um conto ligeiro. Daqui a pouco nós já estaremos no mês de dezembro, e a igreja ela tem várias atividades e está vivendo um momento muito especial. Grandes movimentos espirituais estão acontecendo. No domingo à noite, em nosso tempo, a gente sentia os influxos do Espírito Santo, ele sendo manifestado no meio da congregação. Nós estamos felizes porque no final de semana o bairro Progresso viveu um encontro de crianças. Foi um maravilhoso trabalho que foi realizado. Parabéns àquela equipe organizadora, àquela congregação e também ao pastor Pedro, que esteve ali à frente desse grande movimento. Também queremos destacar o que houve lá na cidade de Campinas do Sul, quando o grupo de jovens, os que estão fazendo o curso, o Moisés, estiveram lá sábado e domingo fazendo um grande trabalho de evangelização, cultos realizados na praça, e domingo estiveram na cidade de Cruz Altense. Meu carinho, meu abraço a todo esse povo amado destas cidades que sempre são aquelas que estão sintonizadas com a nossa programação. Quero agradecer também nesse momento a oferta enviada ao programa pelo nosso querido irmão Osmar, ele que, juntamente com a irmã Rita, mensalmente, eles têm cooperado com a nossa programação. Meu carinho a você, irmão Osmar, outro que faz a sua oferta mensal, o nosso querido Emerson, da Padaria Moinhos, e tem mais alguns irmãos que eu não estou aqui agora com o nome, mas que Deus abençoe a todos aqueles que sentirem, e como estes que estão cooperando, para trazer a sua oferta, para nós mantermos esta programação no ar. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos e amigos, quando nós lemos o texto de Provérbios 4, verso 3 e 4, o Davi, o grande sábio Davi, ele instruiu os seus filhos. E quando nós falamos em treinamento, nos leva a pensar em escolas, em faculdades. Porém, a maior universidade da vida é a universidade do lar, a família. É lá que vamos receber as influências decisivas que irão determinar nossas vidas. Estas influências ficam gravadas. E eu uso a expressar no altar da igreja que a primeira semente jogada no solo do coração de uma criança é a que vai germinar. Então é grande a responsabilidade do pai e da mãe que me ouve em ser um bom semeador das sementes que realmente possam germinar para a vida eterna. O lar é a principal escola de treinamento que existe. Não é outro lugar. O primeiro tratamento, os primeiros rudimentos de ensino estão dentro do lar, a principal escola que existe. Que os nossos filhos possam falar de nós como o rei Salomão falou de seu pai: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Muitos pais e muitas mães têm conseguido sucesso na área profissional, intelectual e até ministerial, mas não têm conseguido, talvez, o sucesso na área familiar. O diabo, nosso adversário, tem usado os problemas familiares para manter as pessoas presas em laços de insegurança, mágoas, sentimentos de culpa, lembranças negativas e remorso. O Senhor Jesus pode trazer a você, pai, e a você, mãe, o cântico de vitória na sua vida a partir desse momento em que nós estamos falando aqui. Quando você, pai, você, mãe, derramar no altar do Senhor as tuas queixas, as tuas orações, o Senhor pode, Ele quer fazer uma mudança no seu lar. Você quer receber? Então diga comigo: eu quero a tua vitória para a minha casa. Senhor, minha casa será uma casa de bênção. E eu quero nesse momento orar com você. Eterno Deus e Pai, cuja presença nós chegamos convicção de que o teu olhar se direciona para dentro dos lares. Ó Deus, a minha voz tem se levantado nessas últimas décadas e nesses últimos tempos para proclamar que só em Cristo existe vitória para a família, para o lar, para uma família feliz e abençoada. Eu entrego diante de ti as crianças, os adolescentes, os jovens. Senhor, eu oro diante de ti. Eu sei, Senhor Deus, que se os pais semearem bem, eles vão ter uma bela colheita. Se planejarem bem o futuro para os seus filhos, eles terão vitórias grandes no seu dia a dia. Nós oramos e colocamos diante de ti as nossas petições em favor de todos os nossos irmãos, os enfermos, os desenganados, que eles possam receber a cura agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.